vivo do que nunca, irmão. Nunca, irmão. Não me entreguei pra quem me quis no chão. Quis no chão. Mais de 10 mil discos de mão em mão. Mão em mão. Noites de insônia era minha vida, João. Virei refém do que eu tanto sonhava. Confesso. Sem tempo pra mais nada. No corre do progresso. Inquieto. E uma questão na mente me indagava. Será que é isso mesmo? Será que é isso, parça? Sem ter certeza, confiei, segui meu coração. Apostei o que eu tinha pro melhor condição. Restituí minha vida, me livrei das mazelas. Fecharam-se as feridas, mas ficaram as sequelas. No corredor ainda ecoa um grito de dor. A dor passou e o que aprendi melhorou e ficou. Minha vida é o melhor rap que cê nunca ouviu. Então pensa bem pra dizer do que você não viu. Pare, pense, ande, tente pra encontrar o seu lugar. A verdade está em você. Só o tempo pode dizer, yeah, yeah. Pare, pense, ande, tente pra encontrar o seu lugar. A verdade está em você. Só o tempo pode dizer o porquê. E aos 25 anos tive a grande notícia. Sou um pai de família. Felicidade imensurável. O foda foi que a condição não era favorável. Responsa dobrada a cada instante que passava. Aquela angústia aumentava. Depressão, pior que a cela de um presídio. E a solidão me fez pensar em suicídio. Me vi no fundo do poço. Já era. Minha vida tava no lodo. Já era. Motivo de desgosto. Já era. E mesmo assim ainda eu não tava morto. Espera. Saturado da mesma conversa, relação. Só discussão, lamentação, prantos em vão. Fiz minha própria escolha, vivo do que componho. Muito prazer, eu também sou milionário do sonho. Pare, pense, ande, tente pra encontrar o seu lugar. A verdade está em você. Só o tempo pode dizer, yeah, yeah. Pare, pense, ande, tente pra encontrar o seu lugar. A verdade está em você. Só o tempo pode dizer o porquê.